Webjet 5826, lembrou? Web, reporte antes do ataque, senhor Juliette, o 5826. Windy, pode prosseguir em frente, parte 5, confirma apenas o tipo de combustível. Afirmativo, autorizado cruzar 1735. Oceanair 6211, chama agora Recife no 3325, alterno no 251. 3325-2516, 36211, obrigado. Bom dia. Bom dia. Fox Romeo Vitor, controle. Que já fora da minha CTR, Fox Romeo Vitor, frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. Quando o próximo Aracaju chamar 120, decimal 3. Prossiga aí com Índia. Ninguém para balizar aí, para formar a posição? Índia, November. Bom dia, Whisky de November, chama pra descida. O meu Queen quer prosseguir então, parte 4? Gente, informe. Informe para ingresso na 1735. Será ataque pela pista. Afirmativo, 6312, aguarde corte. Solo Salvador, bom dia, gol 1835. Agência da informação, autorização para ideal 246. Qual é o horário? Ah, é no 435, não é isso? 1435, ideal. Gente, aguarde cópia. Chamando solo Alfa Charlie Mike. Firme o plano apresentado para qual horário, Alfa Charlie Mike? Ativo aquele plano anterior. Eu vou verificar aqui, a gente já tinha cancelado aqui porque não tinha recebido LA. Vamos tentar resgatar, ok? O Romeo Queen é autorizado ingresso na pista, táxi pela pista até o Pat 4. Reporte livre. Não. 3663, cópia. Autorizado Guarulhos 340, Pesulu 44, decola da pista 10, direita, daí ao Leda, põe Leda direto. Controle 1935 e aciona 55 no 4. Confirmando daí ao Leda, põe Leda, eu disse. Confirma o telefone? 55 no 4. Correto, 363, chama pronto. Papá Romeu, Juliette, Bravo Sierra, confirma o seu estacionamento. Pelo Serra Lima, confirma a sua mensagem. 5, decolando no 7, curva à esquerda, sai do corredor forte, controle em 1 no 9 decimal 35 e aciona 5520, confirmando no meu pé esse corredor forte. 1-0-1-4-1, sobe 070, voa na proa de Itape, quilo Serra Lima. Após será a proa 360 para Sierra Novembro de Oscar. Então sai com curva esquerda mesmo, permanece corredor forte, 1.000 pés até a liberação do controle. No pátio 5, chama a torre 11895 para acionamento táxi. Chenai 6312, cópia. 39, clearance para Campinas, nível 360, informação índia aqui no pátio 3. O azul 4039, estou ciente, aguarde instruções. Já foi solicitado o Meco Índia. Xené 6312, cópia. 350 Recife, Aperuísque 58, decolagem no zero esquerda, Puca Caju, 1935, 5526, transponder. 5526. Correto, 6312, chame pronto, puxa acionamento. Alô, Salvador, o gol 1925, portão 507 para Peca, acionamento. Tá autorizado, chama táxi 1923. Autorizado, chama táxi 1923. O gol no 435 para Ilhéus, o nível solicitado foi 220. Tá feito, tá. Ciente, só um instantinho para agora. Salvador, TAM 3304, autorização Brasília 340. Ciente, é o número 3, copo 3304. Charlie Mike, com as instruções. Senhor número 2. Morning, Anis 558, descend 25 level 090. Descend 0090, 29, please say again. 280, clear. Roger, clear. We are good. 280, the turn up is 558. Portão 2, aguarde o 3663. Aguarde instruções. Está livre no portão 2, o 3663. Chame táxi. Cono 435, óbvio. Está pronto, prossiga, tá? Ilhéus autorizado, 220, Golf 677. Decoda 10, direita, Dael Coral, controle 1935, senhora 5525. Autorizado para o aeroporto de Ilhéus, no nível 220. Decoda 10, com curva direita, no perfil da Dael. Dael Voa Coral, 1935 ao controle, 5525 ao transponder, 1435. 525, tá correto, é pronto, puxa acionamento no 435. Camarada, puxa acionamento, 1435 da Gol. O Gol no 435, faça Dael Leda Ilhéus. Dael Leda Ilhéus, retificando, saída pro Gol na 435. 230. Confirmando o número 5. Decolagem pista 10, curva direita, Dael Leda Bridge, após Bridge, Apesoluno 6, e após conforme alta do plano. 1935, controle, 5515, transponder. Autorizado, Campinas 360, nível, decolagem pista 10, curva direita, Dael Leda Bridge, depois Apesoluno 16, via alta do plano, transponder 5515, saída 19.35, do quadro 039. 5515, afirmativa, azul 4039, chama pronto, puxa, senhor. Chama. Gol 923, prossiga até através do portão 612. Tem um tampo puxando aqui na posição do pátio, através do portão 4. Chame, aguarde para prosseguir o táxi. Azul 9142. Um bit 90, mantendo o nível 070. 5 milhas à frente, o, no mesmo sentido, 9142. 9144. Confirme, eu tô sem o plano, confirme qual o destino e o horário. Gente, só um instante, estou em coordenação. Estou ciente, acionamento contra isso. Só o CNE 6225. Para pushback acionamento, na posição 01. Estou ciente, aguarde instruções do 6225. 6225. Solo Gol 1435. A posição é a 8 para o pushback acionamento. Posição 8 está autorizada, chame táxi. Livre, chamará para o táxi, 1436. Para o táxi 2285, para 3350, boa, 2 horas, Salvador, Salvador. Passaredo prossegue até a saída do pátio, aguarda para ingresso pátio 1. Pátio, aguarda para o pátio 1. Juliette Bravo Serra, autorizada a decolagem de pista 17, vento 110 graus, 089. Serra. Desce 080 ainda, aguarde para prosseguir na descida. Quebrou 065, descendo para o 080, azul 9148. Nove 1 4 8 7 0 7 0. Tá, informação de tráfego? Tá, sua informação, sua posição agora Uma hora, duas milhas. 2409, passando 6300. Do tráfego, descendo para o 070, do nosso 114. Treinamento do 40, selecionado. Johnny Mike. Livre táxi até o ponto de espera, 1015 o ajuste agora e a torre 11895 está 3663. O Gol 923 segue o tráfego da TAM no ponto de espera 1895. Segue o TAM, ponto de espera 1895, obrigado, Gol 923, boa parte. O passarente segue o tráfego da Gol, a torre 1895, o ajuste 1015. 1895, segue o para Guarulhos. Entra pro 040, corrige, 045. 045. Salvador approach, under 558, reaching to 090, report monitor. Under 558, descendo para o level 050. 050, under 558. Quilo Serra Lima, desce 2.500 pés, 2500 pés, curva à direita até a proa 060, reporte estabilizado. 9148, desce 2 mil pés, autorizada final do ILS XP para a pista no zero, nessa pro intercept, reporte estabilizado. Ok, descendo para 2 mil, só confirmando a pro, mantém essa pro. 065 até o curso, reporte estabilizado. Afirmativo, mantém a 065, vai reporte estabilizado, azul 9148. Chané 6319, vetoração para frequenciamento direita, pro 230, limite ao curso do localizador. Ok, sim, 63230. 3732-F0620. Só confirmando o ajuste para o azul 91 para 3. 1015. 20 graus. Sei pela Índia. Assim que possível, autorizar seu push. Graças. Bom dia, Papa Romeu, Juliette Bravo Serra. Juliette Bravo Serra, contato radar na decolagem, sobe 1145. O corredor forte. Quando possível ser estimado para ingresso, corrija, suba 145, reporte nivelado, Juliette Bravo Serra. 145, reportará nivelado, Juliette Bravo Serra. Pode levar na prova de destino? Qual a prova ideal? 0 no 5. Autorizado. Obrigado. Quilo Zulu, corrija, Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, autorizado ILS, reporte estabilizado. Anders 558, radar vector for space maintain present head, your limit is localizer course. In this heading, descend until 3000 feet, your energy 1015. Roger, sir, maintain present head is limited to the localizer. And descend to 3000 feet over 1014. 1015, sir. 1015, thank you, sir. Kilo Serra Lima, redução indicada 1709. Sim, 1709, mantém 2500. Aguarde, mantenha a aguarde prosseguindo a descida. Azul 9148, complete direita até a rua 080. Direita 080, azul 9148. Né, 6319, complete direita 245. Direita 245. Anders 558, reduce speed 1909. 1909, 558. Quilo Serra Lima está avistando o tráfego da Azul, sua posição 12 horas a 4 milhas. Positivo, sim. Seu próximo, você vai segui-lo na aproximação. Sua intenção de pouso, na 10 ou no 7? Na 7. Ok, ciente. Autorizado Galeão 360, via Pesulo 10. Decola da 10 direita, da Euleda, para Euleda Bridge, 1935, 5530 transponder. Do Torre 1 no 862 e bom pouso. 86 azul 91 48. Underfly 58. Oi, Rita. Read a vector for space in turn left heading 050. Intercept on this heading. Report established. 050-558. Minutos ainda para decolar. Digito perform 09, está decolando 10, a mesma vai cruzar o eixo da 17, ok? Doras 09148. Underfly 58 descends 2000 feet, to an age 1015, reduce speed 1809. 2000 feet, 1809, 558. You are cleared, final ILS approach to runway 10, report established under 558. Report established on IA. 3732, vetora Santo, sequenciamento esquerda, proa 0110, limite custo do localizador. Esquerda 010, limitado do localizador da 3732. 6319-3000-1015 no ajuste, aguarde a proa para interceptar o curso, ok? Ok, aguarde 6319. Bom dia. Torre Salvador, azul 9148. Azul 9148, tem autorizado pouso pista no 0, vento 110 graus 109, ajuste 10 no centro. Tem livre pouso 90, azul 9148. Salvador, bom dia, 3663, decolada na 3463, positivo da EL. 3663, bom dia, contato radar na decolagem, só 340 da EL. EL 34063. Tem a na aproximação, rumou a fila aí, mas assim que o gol passar, o senhor pode puxar que eu vou segurar o azul lá atrás. Então puxa até após o gol, positivo? Afirmativo, após o gol tá livre. 7, cuidado, prosseguir, passo pela direita da pista no 7, vento 110 graus, 109. Aqui do Cerne. 12:20, graças. Ingressou no corredor interlato, pro da rotatória, esse quilo Zulu. Reporte rotatório, óbvio, está no campo, quilo Zulu. Estabilizando a eleição, under 558. Under 558, complete approach and call now Salvador Tower, 118.95, good day, sir. Bye. 6311-2000, reporte estabilizado do localizador. Autorizado a final do ILS X-Ray. Está separado. 3732-S3000, redução indicada. 1909. 3732-S3000. Por isso que ele virou o próximo rotatório para avisar para a direção. Autorizado. Final. Chama a torre 1-1-8-9. Atenta a tráfego que cancelou da 10 para 17 na curta final da 17, chame torre. 1895 composto. Quilos Zulu. 1895 Zulu. Aguardar o início do táxi, já tem uma fila de aeronaves aí no ponto de espera. E tem um tráfego que já está sendo preterido aí já para o pushback, ok? Aguarde instruções de táxi. Ok, na sua escuta, mantendo a posição aqui no pátio 3, Zulu 4039. 8 solo ao 06, livrar direito, chamo solo 121 décimo 9. Direita 219, solo azul 9145. Papapá, Alfa Charlie Mike, decolado ao 06, controle 119 décimo 35, Alfa Charlie Mike. 1935, Alfa Charlie Mike, boa. Quilo Serra Lima, tem autorizado pouso, pista 17, vento 110 graus, 109. Quilo Serra Lima. Gente, livre pouso para o Quilo Serra Lima. 0, saída é a Momo, Alfa Charlie Mike, mantém o rumo da pista até cruzar 2000 pés, ok? Mantém o rumo até 2000, após a Momo, Alfa Charlie Mike, atenção 1-8-0. 0-7-3-3, cópia. 090 Recife, via Golf 677, decola da 1-0 de esquerda, saída Conde. 1935 controle, aciona 0263. Whisky, Kilo Zulu, inicie 360 pela esquerda, reporte interceptando a sinal da 17360, curto. Pisa está pouso simultâneo com tráfego passando marcador externo agora. 7-0, 360 curto pela esquerda. cruzado 1028, ajuste a 1015. Afirmativo, então o Nautel chama a torre na frequência 118 decimal 95. Whisky Zulu 360, curso pela esquerda. É porte final de 3 milhas, capteiro no 7. Formarei eixo dando 7 mil. Ciente, TAM 3859. Obrigado. O azul 9148 vai manter posição antes da Juliette, aguardar ingresso no pátio, seu portão ainda será liberado. 01. O solo azul 4039, pode se mover só até ali através do rio? Afirmativo, pode seguir até a saída do pátio, só no ingresso no pátio 1 no 4039. Tá ok, vai manter a passagem ali, obrigado. Aproximadamente 3 milhas para o marcador externo. Vamos ali, eixo da pista do 7 livre, o esquilo Zulu. Afirmativo, o esquilo Zulu já bateu 9, já na próxima pista aí para nós. Afirmativo. Porsche 02733, mantém ataque sem delta, aguarde para decolagem. Desculpa, correção, é só confirmando a taxa, taxiou a TEL. Dono 923, decola 5 autorizado. Ali mantém preparando-se. Ali mantém vai preparar, dono 923. Quilos 1, eixo da pista no 7 livre, tem autorizado pouso, vento 110 graus, 109. 110 graus, 109, autorizado pouso, 9, 3, 3, 1. 6311, número 1 agora para pouso, informa o tráfego... Cênica agora na curta final da pista no 7 e 737 ingressando para decolar 5 autorizado. Informarei eixo e pista livre. Ok, gente, aguarde. 558 on the ground at 10, contact now ground 121 decimal 9. Bye. Bye. 39 ingresso no pátio principal, seguindo a aeronave da Gol e no ponto de espera da 10-18-95 a torre, o azul 4039. Ok, vai ingressar então no pátio principal às 6 horas do Gol e no ponto de espera tomará de 2-95 do pátio 0-3-9. TAM 3859 para cópia. Autorizado Curitiba 380 nível via Zulu 44 até Sorocaba e após a Peralfa 310. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Eudes. Controle 1935 e o transponho é o 5536. Confirmada a 380. Supervision de 558, good morning. Então, autorizado Curitiba, nível 380, né? Pessoal, o capitão do Sorocaba, Peralta 310. Cabeceira 10, pula direita da El, Leta, e eu, controle 1935, com o transponder 3835. Correto, TAM 3859, reposte para o pushback e acionamento. Reposte agora. Andes 558, clear text, via Alpha report before Juliet. Before Juliet, before Juliet, and 558. Oceané 6312, é o solo? Ok, o senhor solicitou o pushback no gate 10, é isso? Senhor, solicitamos o 10. Ok, aguarde só um instante, a gente tem uma aeronave aí da TAM, que está à sua esquerda, transporte de órgãos vitais. E temos mais um MD-8 para ingressar no pátio também. Aguarde instruções. Ou melhor, desconsidere, é a sua direita, ok? O Airbus está no gate 9, é um Airbus da TAM. Alô, Salvador, Gol 9085, gate 03 para puxa, acionamento. Gol 9...